Thank you for being here tonight, and thanks to the millions of people watching live across the world. I love the cool innovation and creative thinking to create the best, most amazing experiences. And we know what best means. It means connected, highest visual quality. And it means not being a lone gamer, but a member of an extensive community of rivals and friends. Ubisoft development teams across the world continue to generate insanely cool things. Worlds that surprise us, worlds that challenge us, worlds brimming with opportunities for us to dive into the action. Ei, aqui é o Senna e eu sou mais Sony. Ei, aqui é o Gairo e eu quero ver vocês me encontrarem nesse cast. Pois é. Next. RG. Tá. Aqui é o RG e a Sony detonou esse ano. Ué, vai, agora eu rolo. Rolo. Aqui é o Rolo. Aqui é o Rola. O Rolo, eu disse Rolo. Vai, Rolo. Aqui é o Hollow e eu ainda tô esperando o Elder Scrolls 6. É, quem não tá? Aqui é o Tommy e essa é a 3, a depressão pra quem só tem PC. É verdade. Aqui é o Ado e como sempre a Nintendo não entendeu seus fãs. Nintendo não entendeu. Não entendeu. Fica aí pra quem entendeu. É. Pra Solid. Bom, vamos começar pelo começo, né? What? A gente não precisa falar na ordem, a gente fala dos que a gente se interessar. O foco interessante foi os remakes, cara. O pessoal que teve muito e tá, tipo, a maior vibe de remake. Muitos remakes estão lançando. Muitos? Um remake só. Muitos. Só vi um? Final Fantasy. Não, muitos não. Muitos. Eu sei que tá relançando franquias, mas remake muito, remake, acho que não. É remake, eu só vi um, cara. Peraí, cara, só teve um. É, o Final Fantasy. Não só remake, tipo, refazer o jogo, mas tendo uma continuação de... A ideia de remake pro cara, sequência. Não, pode ser. Então, realmente teve muitos remakes, então, nessa visão. Não, assim, pô, tá, toda E3 é cheia de remake, cara. Mas eu falei também de remake, tô dizendo, não só da E3. Pô, vai ter um remake do Need for Speed, um novo aí, ó. É um reboot, na verdade, reboot, que então, eles estão rebootando continuação. O que exatamente? É jogo de corrida, cara. Mas jogo de corrida, mano, não tem história. Não. É, cara, é corrida. No Most Wanted, eu acho que eles tentaram dar uma história meio 60 segundos, sabe? Aquele filme do... A história de qualquer 90% dos jogos de corrida desse tipo. Não falei do mundo guiado, virou um burnout. Eu vou dizer que, em termos de jogo, o primeiro Need for Speed é bom, cara. É. Essa é a premissa desse novo, cara. É voltar ao mesmo estilo do primeiro jogo. Mas você acha que funciona? Eu acho que não, porque... Acho que a gente já saiu desse hype de carro, sabe? Da época do começo do Velozes e Furiosos, as paradas tudo aí. Tava lançando jogo de carro pra caralho, era Midnight Club, era Need for Speed, uma porra de jogo. Eu acho que diminuiu bastante o hype pra carro. Não, mas sempre tem uns doentes que gostam de carro aí, né? Sim, cara? Não. Tem o público, mas antes tinha, além do público, o alvo, tinha também o público geral, entendeu? Hoje eu acho que o público geral se distanciou um pouco mais disso aí e sobrou só o público-alvo mesmo. Meu, como que nem qualquer jogo de esporte, menos futebol, porque futebol é... Tipo assim, é meio ruim falar no podcast, tipo... Tipo, aqueles salvos, aqueles merda que gostam de jogo de carro, sabe? Se um cara que gosta de jogo de carro, isso aqui. vou assistir e tal, entendeu? Exato. Como é que é? Mano, ele tá falando mal, ele tá falando mal. Não, o Vitor falou aqueles merda que gostam de jogo de carro, entendeu? Essa, não, mas... Sabe, merda, eu falei. Não, mas provavelmente vai ter o cara que vai escutar. Eu não ligo pra jogo de carro, vai entender. Jogo de carro é uma bosta. É, o cara que ouvi entender vai isso, embora, vai embora, pau no cu desse cara. É, isso aí. Eu queria puxar um assunto aqui, é um assunto mais fraco, que é... O que é que todo mundo achou do Xbox? Assim, eu sei que ninguém aqui, eu pelo menos, eu sou sonista, né? A maioria aqui é. E, mas eu quero saber a opinião de todo mundo na retrocompatibilidade do Xbox One. Olha, assim, ao meu ponto de vista, foi algo que é bom, mas não é muito relevante não pra Microsoft isso daí. É, cara, foi, você vê... O pessoal eles... ficou metendo muito pau aí no PlayStation porque não tem isso no PS4. Mas você viu que tá tendo muito... remasterização, diferente de remake, né? De jogos de PlayStation 3 pra PlayStation 4, como The Last of Us aí. E muitos outros jogos vão ser relançados. Uh-huh. Acho que o Uncharted, a trilogia. A trilogia vai ser relançada no final do ano, eu acho. Olha aí, que porra, foda, cara. Retrocompatibilidade é aquele negócio que você vai ter a mais. Assim, cara, quem tem um videogame há muito tempo, isso dane-se. Caga, né, cara? Não, pra quem tem, por exemplo, tinha o Xbox desde 2008, sei lá, e comprou o Xbox One, cagou pra isso. O cara jogou a maioria das coisas que ele podia, né? Pra mim, então, isso tipo, faz sentido, né, cara? Porque esse cara vai comprar hoje em dia, porque ele vai gastar dinheiro com o Xbox 360, se ele pode comprar o One. Assim, tá, tem lá aquele negócio de, tem ainda... algum jogo que eu tenho aqui que eu ainda jogue de vez em quando, mas, cara, não é motivo pra comprar. Assim, pra mim seria interessante a Sony colocar no PS4, porque eu tenho o PS3 há pouco tempo, relativamente falando. Então tem muito jogo que eu ainda não joguei. Mas, pra quem tenha muito tempo o console, não adianta nada. Não, cara, porque eu achei meio que uma ação meio desesperada da Microsoft, cara. Porque eles estão sem inovação faz um tempo já. O Xbox One, por exemplo, ele não bate em quase nada, cara, a Sony. Tirando o modo online, que sempre é melhor que o da Sony, infelizmente. Não, cara, mas o PS4 tá muito bom online agora. Não, tá melhor sim. Com certeza tá melhor que o PlayStation 3 e o Vita, né? Mas o Xbox eu acho que ainda ganha, cara. O Xbox Live ainda é o melhor... A melhor rede de Xbox Live é melhor. A Live também é massa porque tem, tipo, todo aquele... Tipo aquele negócio bonitinho, entendeu? Pra você... Mais organizado. Isso que eu acho que foi uma ação meio desesperada, cara. Eles estão querendo, de qualquer maneira, chamar a atenção dos consumidores porque eles não batem mais em nada, cara, a Sony. Então eu achei bullshit, cara. Porque tem metade da quantidade de PS4s no mundo de que é Xbox One. O meu ponto de vista, eu acho que a Microsoft tá fazendo... Assim, chutou aí porque ano passado, quando iniciou o Xbox One, tinha aquele diretor lá da Microsoft e ele tava planejando o que fazer com o Xbox? Transformar o Xbox em uma home video, entende? Não um videogame. Você lembra que tinha tanta coisa que... Era a sua estação de entretenimento, né? Era NFL, NBA. Nossa, tem essas streams que é desnecessário. Você vai poder assistir televisão pode fazer enquanto joga videogame, né? Porque é um crash de televisão, usando videogame. Aí ele saiu, esse cara aí saiu, né? Da Microsoft. E chegou um novo. É o estagiário. Esse cara, ele tá focando demais em... Agora, no que é um console mesmo. E o Halo 5, cara? Você viu alguma coisa do Halo 5? Eu sei que cara, você é fã de Halo. Sim, eu sou fã de Halo. Então. Cara, eu curti, eu achei interessante, mas eu não sei, cara. Desde o Halo 4, a franquia vem meio caindo, entendeu? Tá meio caindo a história. Não sei como é que vai ser agora, né? Não deu pra explicar muito bem. Cara, assim, vou dizer que eu vi do trailer, cara. Eu vi hoje, né? Porque eu não tinha acompanhado eu não acompanhei nenhuma conferência, só a da Sony. Aí eu fui ver hoje o trailer do Halo pra falar, né? Que foi um dos highlights assim, da E3. Foi foda. Mas só que eu não me impressionei com nada, cara. Não sei se é porque eu não sou fã, sabe? Mas é porque eu não vi nada. Não, cara, vou te dizer, doido, tá... Eu fiquei até meio chateado, porque, tipo, no 4, o trailer foi melhor do que o próprio jogo. Assim, tinha lá, né, que como é que era o nome da raça, mano? Que era, tipo, o antigo inimigo ia voltar. Que era essa a proposta do jogo. Nesse, cara, eu vi assim, que merda, eles não estão mexendo com nada do... Como é que é? Das Ancient Stories do Halo. E fora o fato de você não... Assim, pelo menos no trailer... É só um trailer demo, né? Assim, mas é, você não é o Master Chief, cara. Você tá caçando. Não, não. Isso aí você... É, vocês são dois personagens jogáveis. Pois é, eu não curti isso, what? Cara. É aquele cara... É, os dois e também tem a história do Master Chief. Sim, tem os dois na capa lá. É porque o pessoal tá querendo... matar, entre aspas, o Master Chief. Tipo, se livrar dele. Sei. Mas eu acho isso bullshit, cara, e burrice, mano. Cara, eu vou dizer que eu assisti aquele filme do Halo, esse seriado, sei lá, que porra, aquela Until Dawn, sei lá, uma coisa assim. Ah, sim, eu sei, eu já assisti. E eu me decepcionei muito, porque... Não é com ele, né? Não, com... cara. É tipo uma dica. Aquele moleque ali é o Master Chief no futuro. Não, seu louco! Master Chief, é cara, é um mano, ele é criado, cara, você tá louco? Ele tem 3 metros de altura, maluco. Ele é criado, cara, tá maluco? Os Spartans não são humanos normais. Eles são criados desde bebês, cara, pra ser daquele jeito. Sim, cara, e eles são horríveis, tipo assim, não dá pra... Não mostra, mas eles têm uma aparência, pelo que eles falam, esquisita, cara, eles não são humanos normais. Mas tem aquele cara, tipo, com olho branco e tal, não era um deles, não? É porque eu não conheço a série, entendeu? Eu só vi aquele sériezinho. Aquele moleque ali é um comandante, sim. Ele é um comandante lá dos Spartans, mas não é porra nenhuma não, cara. Nada, é um bostinho. Aí. Ele só aparece no final, né, o Master Chief. Sim, sim, é. É, foi legal, eu curti aquela parte lá do Master Chief, mas só isso, cara. Porque o filme outro é chato pra caralho. Até chegar o Master Chief, né? Não tem nada de tudo. É, cara, é só os caras lá. É só a galera jogando paintball. É, exato. Então, isso seria um jogo do Halo 4 sem o Master Chief. Você joga o jogo esperando pra ver ele e no final tá lá. Exato, ele. Cara. Porra, eu quero ver o The Last Spartan, não a porra do molequezinho aí viajando. É que você jogar Mass Effect sem o chefe aí, tá ligado? É, putz, cara. Ah, vê cara, como é que vai ser esse daí, viu? É, falar, é como vai ser o 4, né? Como é que vai ser o Andromeda, cara? Tipo, lançar, né, Mass Effect? Ei, foda, vai falar um negócio, cara. Mas o Andromeda aí, cara, vai lançar agora, eu pô. Eu sei. É final do ano, né, cara? Guilherme aí. Eu vou dizer uma parada, velho. A melhor tirada deles foi essa. Mano, eu não acreditei, sabe? Porque eu ficava me perguntando assim, cara, e agora? Tipo, depois do final do 3, eu... Mas faria sentido, né, botar outro? É, tipo, cara, como que vai continuar a história? Tipo, a única coisa que eu consegui imaginar é que seria um prequel. Seria, tipo assim, algo que aconteceu na época, sei lá, do começo, quando os humanos tiveram o primeiro contato com as raças. Isso seria um jogo legal, mas, tipo, depois que eu soube que seria uma continuação, eu... What? Como? É uma continuação, é? É um... Se passa anos depois do final do Mass Effect 3. Ah, é? Eu não sei como é que vai fazer sentido com aqueles finais, né, cara? Não, eles vão considerar, eles mano. Mas o cara, qual vai ser o inimigo do cara? Por que, Gabriel? O Rolo, não vai fazer sentido se como... Como que eles foram pra outra galáxia, cara? Se eles não conseguem mais se movimentar nem pela própria Via Láctea? Exatamente, cara. Eu vi todos os sinais e acabam quase do mesmo jeito. Sim, todos são iguais, que cara. Que ninguém mais pode viajar de planeta, não existe mais essa tecnologia. Acaba com um velhinho lá falando com o filho, não sei o que, meu filho. Como que você vai entrar pelas histórias de novo? Sei lá. Tanto velho é massa. No final, os humanos se juntam com as máquinas, as pessoas podem, cara, continuar indo pro espaço. Podem? Não deixa nada, não. Cara. Pode, cara. Não, mas, cara, pelo que eu sei, assim, eles sempre falam que a tecnologia deles conseguirem viajar pela Via Láctea já é foda pra caralho, mano. Aí eles estão indo pra outra galáxia agora, cara. Eu achei isso. Eu não sei qual vai ser a explicação. Eles vão mudar alguma, não sei. Eu só achei uma tirada muito foda. Eles falam assim, mano, vamos fazer em outra galáxia. Aí eu, uou. Exato. Por que quem pode... Se eles quiserem dizer que existe uma raça de primatas na outra galáxia, pode existir. Tipo, pode ser outra raça humanoide. É, exato. Sei lá, os Ectarians. Vai que o bagulho é azul, cara. Vai que o cara é azul, cara, sabe? Eu acho, assim, na minha opinião, não tem necessidade de ir pra outra galáxia. Puta que pariu, tem muito planeta em uma galáxia, tá ligado? Entendeu? Não, mas é porque no Mass Effect eles já exploram pra caralho a galáxia. É, mano, você explorou a galáxia. Exatamente. Pra caramba. Não tinha mais o que explorar, não, cara. Assim, eu acho massa. Tem, né, mas... Você explorar um novo planeta, tipo, se desenvolver uma nova cidade, é foda. Eu achei foda. Mas... Eu só espero que dessa vez a gente possa jogar com qualquer raça. É uma coisa que, tipo, muita gente isso, fala. Cara. Você poder escolher que raça você vai jogar. Isso você é quer ser, né? É, eu quero jogar de Asari, cara. Eu quero jogar de Asari. É foda também jogar de Asari. Não é não, cara. É isso. Tá louco, mano. Quero que esse jogo tenha, assim, uma variedade de raças tão boa quanto era o Mass Effect, né, cara? Sim. Porque aquelas raças, toda a história delas, cara, exato, era muito boa. Outra coisa, cara, eu acho que eles vão ter que reinventar todo o universo, porque eu acho que justamente exatamente. Eles querem esquecer a outra trilogia. Aquela, isso. Eles não querem ligar nada daquela trilogia com essa. Até as raças vão ser novas, a mitologia é muito diferente. Por isso que eu digo que eu não duvido que os humanos se chamem outra coisa, entendeu? Ah, pode ser. Um novo protagonista, são né? São quantos anos do futuro? Milhões ou... Cara, provavelmente centena, no máximo. Uma centena ou mais. Seria interessante se fosse mais, tipo assim, como se o Reino mesmo tem lá na história, tipo, tem um avanço muito agressivo. Sabe por que eu acho que vai ter uma conexão? Porque o jogo se chama Mass Effect. É, né? É só dois pontos, Andrômeda. Não, por causa do efeito massa. Tem uma tecnologia, sim, tem aqui, né? Tipo, quais são as chances da gente criar uma tecnologia igual, sei lá, entendeu? A não ser que a explicação deles seja assim. Ah, os Reapers, porque eles saíam da Via Láctea, né? Quando eles iam pra fora, eles sumiam durante 50 mil anos. Eles... 50 mil anos. É, 50 mil anos. Aí, mas, tipo, eles saíam da galáxia. Tanto que no final do Mass Effect 2, mostra eles voltando pra Via Láctea. Então, pode ser que eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram na nossa galáxia com a Andrômeda. Eles fizeram as raças lá evoluir pra depois eles lá e colher a raça, entendeu? E foi uma tecnologia... Porque se a tecnologia que a gente tem aqui na Via Láctea for a tecnologia dos Reapers, porque não é dos Proteans. É, os Proteans achou lá que nem a gente. Não, mas é, cara. Foi a tecnologia Reaper, cara. É, a tecnologia Reaper. Então, eu não é o que ele tá falando, cara. Os Proteans só adaptaram a tecnologia dos Reapers. Eu não acho difícil. Olha aí, eu não sei nada do que eu tô dizendo. Dos Reapers ter feito isso em outra galáxia. Mas não é te dizendo isso, cara. Eu tenho quase certeza que um dos diálogos... É na DLC isso. Os Proteans falam... O Proteans fala que... O Proteansão lá, o único... Não, que Proteans? O Reaper quando ele é na fase dele biológica. Porque ele sabe que os Reapers são tipo... essa raça que é os Leviatã, uma coisa assim. Leviatã. Né? Criaram uma tipo inteligência artificial que nem os... Como é o nome, cara? Dos robôs. Os... Que até foram criados pelos... Os Geth? Shepard Commander. Os Geth. tipo os Geth, entendeu? Tipo os... Eu esqueci o nome deles também. É os Quarian, né? Os Quarian criaram os Tem os Quarian e tem os... Geth são a raça do Legion. Raça, né? Assim, basicamente. Essa raça criou os Reapers pra, tipo... Mas só que aí, como os Geths acharam que os Reapers achavam superiores aos outros. Mas falavam que eles iam entre galáxias e galáxias. Tipo, tipo um ciclo de 50 e 50 mil anos em cada uma delas. Então, fechou. Temos nossa explicação. Pode ser. Os Reapers estabelecemos aí. Não, eu só quero falar só um pouco do trailer. No trailer a gente não vê muita coisa, né? Assim, o que a gente vê é um cara de armadura, né? Não, peraí, cara, agora eu me confundi todo. Como é que a N7 foi pra outra galáxia? Exatamente. Provavelmente eles desenvolveram tecnologia pra ir pra outra galáxia e aí tá explorando a galáxia. Eu achava que seria isso desde o início. São vários anos depois, cara. Desculpa, pô. Por que, Gabriel? Rolo, no trailer, no final do trailer, quando o cara tá andando em direção à câmera, mostra o símbolo da N7. No símbolo da N7. Aí, eu pensei assim, como é? Tudo já. Não, mas, eu só. Eu acho que pode sim, se tem uma N7 e outra galáxia, né? Não? Peraí, assim, totalmente. A N7 é um bagulho criado pelos humanos, né? Não, não, cara, mas, pô, tem a desculpa de desenvolvimento tecnológico, cara. Você pode dizer, pô, vários anos passaram, a gente conseguiu a tecnologia foda aí. Que... Pode ser, não tô dizendo que não pode, não. Os Reapers vieram de outra galáxia, cara. Eu tô só dizendo, porque a teoria que a gente tava fazendo aqui, que fazia mais sentido, era essa dos Reapers ter ido lá. Quebrou ela já. Quebrou, entendeu? Esse trailer do caralho. Trailer do caralho. Então a gente pode concordar. Parte pode ter separado os Reapers. E na outra pode ser que a gente também conseguiu ir lá ver lá o que os Reapers fizeram também. Pô, assim. Isso aqui vai ser foda, cara. Eu tenho muita esperança de explorar muitos planetas. No trailer mostra lá o cara ele browsando lá pela... Browsando. Pelos tipos diferentes de planetas, depois do fogo lá, que é muito irado e tal. Vai prestar, cara, vai prestar. Vai, falar de... Metroid! Fala em Blame, cara! Logo, então, bora! Fala em Fire Emblem aí, cara! Falem, ah, tá, eu já joguei um jogo de Fire Emblem, cara! É, eu joguei o do Game Boy! Só duas eu também! Duas pessoas deixa quieto! Só é bom, opinião, eu nem conheço esse jogo! Eu nem sei que diabos é Fire Emblem, cara! Sinceramente! Foi mal aí! Foi nem mentir! Provavelmente né? Quando tu viu o Fire Emblem imagina, Cross Shin Megami, tu... Eu achei uma bosta o crossover do Fire Emblem Cross Shin Megami, cara! Tá... Não tem nada a ver com... Tá muito com gay, cara! Cara! É, tipo, é assim, ó... Os caras do meio da guerra, agora eu vou começar a dançar! Fire Emblem, cara, é um negócio... Assim, ele tá virando agora uma parada meio evil e tal, mas ele é bem sério, tipo, tem os personagens bons, essas coisas. O Shin Megami Tensei, caralho, o primeiro jogo é absurdamente agressivo, é dark, todos os jogos é maior de 18, aí vem essa merda de anime, parece aqueles jogos Otome Game, os caras de pelado na praia. Que porra é essa, cara? É isso. É. Pelo menos vai ter a Lucina de biquíni, né? Só isso, cara, porque nossa. Puta merda. Eu vou no Gamboru e vejo coisa que merda legal, cara. Foi aquela da menina em cima do sei lá, do unicórnio Pegasus brilhoso arco-íris, cara. Ah, vocês estão falando. Que droga. Eu tô boiando, mano. Também. Eu não gostei. A única coisa que eu sei é que vai vir o Fire Emblem lá com o Nor lá, e aí só isso que eu quero jogar, cara. Ah, não, esse aí a gente falou da versão zoada, agora vamos falar do Fire Emblem bom, né, que vai sair, já saiu esse ano, né, agora é só... Exato, é o If ou Fates, né? Fates aqui na América. Vai ser um roubo, né, que vai ser duas versões, Nintendo aí fazendo seu trabalho de dividir em duas versões pra porra. Ah, cara, por mim, cara, tipo, eles estão lançando dois jogos que vão valer por cinco, cara. Cara, eu vou comprar, de qualquer maneira, mas eu acho isso um roubo do caralho. É, pelo menos eu compro um, meu irmão comprou outro e pronto, não gasta. Ah, tá ligado. Ok, acabou o tempo de Nintendo aqui no nosso programa. Acabou? Só isso? Assim. Você fala mais tempo? Tem mais o que falar aí? Entendo? Nada, tem aquela porra daquele Metroid bosta lá. Não. Falar dele, Lula? Que Metroid, cara? Que Metroid? É, não é Metroid. Não falaram de nenhum jogo de Metroid na E3, cara. Nenhum. Não. Então, nem não um. Vamos voltar pra Microsoft aqui e vamos falar um pouco do Rise of the Tomb Raider. O Tomb Raider. Cara, eu tô esperando. Pra quem é fã, é bom, né? Pra quem é fã. O primeiro foi muito bom, cara. O primeiro foi excelente, foi, velho. Eu fico muito chateado que ele vai ser exclusivo, cara. É. Assim, o primeiro jogo, cara, ele me surpreendeu, sabe? Eu disse assim, Tomb Raider, cara, essa franquia, eu não acho que ele vinga mais, não. Aí eu peguei, comprei o jogo lá por R$5 pra jogar, né? Daí fui lá na Xbox. O cara aí, ó, pediu, né? Ele pediu, cara. R$5, né? Eu ganhei de graça. Aí, é o outro. É pra se ganhasse pagando, ia ser foda, né? PS Plus, cara. Ah, PS Plus pelo menos, né? O cara é mais honesto. Ele tá ganhando, de certa forma, ele tá ganhando pagando aí, ó. Então ele é mais honesto, né? Pipi pagando com o corpo aí. Sim, sim. Quando eu peguei o jogo a primeira vez, assim, ó, vamos lá, né? Mas, cara, eu viciei, cara. Eu finalizei o jogo, assim, quase um dia. É sério, eu joguei comecei de manhã. De noite, assim, meu irmão tava falando, mas você já terminou? Terminou, cara. Porque o jogo é bom demais, cara. Ele te vicia, sabe? Eu fiquei 12 horas de jogo, parado assim? É, exato. É porque não é RPG, né? Dá pra você acabar um dia. Aí, tipo, eu só fiquei triste mesmo por não ter mais o que fazer no jogo, entendeu? Porque eu gostaria que fosse um jogo mais aberto, que eu durasse mais, mas... A única reclamação que eu tenho é justamente essa. Porque, tipo, no começo do jogo, dá pra entender. Você tem a impressão que vai ser um jogo de survival, você entendeu? Tem uma liberdade, tipo, assim, entre aspas, né? É, tipo, você pode caçar e tal. Eu pensei que ia se focar um pouco nisso. Mas depois daquela parte inicial, nunca mais você fala de caçar. Ele fica linear pra caramba. Só nos trilhozinhos ali, na história e tal. Exatamente. Se fosse pra reclamar, eu reclamaria só disso, do primeiro. Mas, tipo, o segundo parece que vai ser muito bom, cara. Porque, tipo, vai ser realmente onde ela vai virar a Tomb Raider, né? Então, espero. Cheio de referências aos antigos jogos, né? O começo, cara, parece, me lembra muito o primeiro jogo, cara, lá na neve e tal. Do 2, né? Do Rise of the Tomb Raider. É, do Rise of... Ainda, a única coisa que, assim, pode se parecer, né? Porque, cara, eu fico imaginando como essa atriz, sabe? Porque de tanta gemição que esse jogo é, mano, ela geme muito durante o jogo. Dá pra fazer... Jogadora japonesa, pô. Esquece, cara. Só serve, tá ligado? Cara, vamos falar talvez da parada mais hypística, mais que fez mais gente delirar, desmaiar. Teve no final, você podia pegar aquele filme do Jim Carrey, sabe? As velas se abraçando. Show de Truman. Show de Truman, cara. Você podia pegar o final desse filme aí. Final Fantasy VII, cara. O remake, velho, depois de 10 anos. Achei que ia fazer Last Guardian. Peraí, cara, a gente vai falar no final. Eu achei The Last, entendeu? É The Last, cara. Pois é, cara, que foda, mano. Caraca, mano. Finalmente, assim, esse, como o Tom falou no começo, né? Tem uns remakes desnecessários e tal. Mas esse remakes, cara. Que pariu. Tem que acontecer, mano. Tipo, cara, era algo que era pedido a Square Enix, sei lá, desde que o jogo todo mundo terminou de jogar, sabe? Todo mundo terminou de jogar o site. Faz assim, faz o remake. Faz o remake. Não, cara, não tanto, cara. peraí, né? Na época lá não tinha remake. Eles vão fazer o remake pra quê, cara? Faz remake pro Nintendo. Não, cara. Assim, desde 2006, eu acho que saiu o PS3, que eles mostraram aquele vídeo. Eles mostraram aí um vídeo que seria o Final Fantasy VII rodando numa engine pro PlayStation 3. Desde que saiu o filme, cara. Que saiu aquele filme lá, que é o Avengers Child, que foda pra caralho, mano. Os caras viraram já, pô, a gente tem que ter um remake e tal. O jogo num gráfico diferente. Cara, o trailer, você olha assim, meu Deus. Você lembra daquela cena no jogo, né? Cara, eu joguei assim. Aquela cena do jogo, cara, dá pra jogar no lixo, né? Eu joguei uns 30% do Final Fantasy VII do PC, né? Eu joguei no da Steam. E, cara, assim, parece outra coisa, sabe? Quando eu vi o trailer pra essa nova geração. Caralho, eu tô vendo realmente. Até desgosto. Esse é um remédio. Dá um desgosto? Tá jogando o 7 assim aí. Não, cara, que merda, tamo jogando essa. Foda-se. Não, tipo aquele cara que fala, não, a história importa mais que os gráficos. Eu até concordo algumas vezes, mas depois de você ver uma porra dessa, não dá. Foda-se. Essa história. Na seriedade, eu sufo pra caralho o Final Fantasy VII, tá ligado? Mas eu não consigo hoje em dia jogar o Final Fantasy VII. Eu ainda prefiro o 8, mas eu respeito muito o 7. Eu ainda prefiro o primeiro, cara. 7 foi o único que eu joguei. E joguei pouco, mas... Mano, o problema do primeiro, cara, é que demora pra caralho. Eu tenho muito mais gosto jogando os primeiros do que... A única coisa que me deixa triste é a falta de história no primeiro. Mas se tiver jogar... não tem história muito, não. Pois é. Se tiver jogar o 8, cara, você curte história assim, pô. Mas eu não tenho eu não tenho PS2, cara. Pô, o que tem? Emula. No meu PC dá chute. Cara, o meu PC trava emulador do PS2. O meu PC não é perfeito. Não é problema do PC. É que o emulador do PS2, mano, precisa de muito plugin, mano. Eu baixei uma vez, mano. Mas, cara, por que tu tá falando de PlayStation 2, mano? É PlayStation 1, cara, o Final Fantasy 8. Ah, é mesmo? É mesmo? Caraca, mano, viajei. É porque pra mim qualquer Final Fantasy depois do 7 é do 2, sabe? Do PS2. Não, É, eu esqueci, mano, que tinha essa parada. Caralho. É, tá certo. Hã? Eu só joguei 7 mesmo. Eu estranhei porque o trailer, assim, é bem curto, né? Mas é muito foda. Eu estranhei porque eles mostram um lado que eu não tinha muito contato, sabe? Que era um lado mais tecnológico do Final Fantasy VII. Porque o Final Fantasy VII, pra mim, é uma parada muito steampunk, sabe? Um negócio que é futurístico, né? É, um futurístico steampunk. É um negócio assim, de fumaça. Mas no 8 já teve CE, cara. Ou no 8 não, no 6. Então, mas assim, eu tô dizendo. É, o 6 foi o que começou falando, com isso. O que eu tô falando, não tô dizendo que. Eu joguei o 7, eu não joguei o 6. Ah. Eu tô falando é que o. No, só no, quem jogou os antigos fui eu, é uma basement. No trailer. Eu só joguei o 1 e o 2 e o 3, então. Caraca, sou entendinho. Não, joguei os remakes no Game Boy. Porra! Jogou no original. É o mesmo jogo, é o mesmo jogo, só que. Tô ligado, tô ligado. Um gráfico melhor. E então, o que eu tô dizendo é porque quando eu comecei a ver o trailer do Final Fantasy VII, caraca, velho, era tão bonito assim mesmo, era tão futurístico, sabe? Uma parada. Parece que lembra Final Fantasy o 15, sabe? Uma parada mais sim, hoje em dia. Que bonito, um, né? Um futuro mais. Bonita, a cidade é muito bonita, né, cara? Tipo mas, assim. Mas aí foi que no final do trailer eles mostram as favelas, sabe? Assim, os slums. Porque é essa parada do Final Fantasy VII, essa diferença. Tem a parte rica, tipo um negócio meio. Meu Blade Runner, né? Tem a parte rica, a parte pobre. Pobre, os ricos vinham mais em cima. Quando mostra o Curaldo, né? Mostra o Cloud pela primeira vez no trailer. É, ele tá andando pelas favelas lá, nesse lugar mais abandonado. E eu ainda me assusto com como os personagens do Final Fantasy VII são aqueles caras que você consegue olhar e dizer: esse cara é um protagonista. Porque você vê todas as outras pessoas são normais, assim, de jaqueta e tal. Ver. Aí do nada aparece um cara louro com cabelo de japonês com a espada gigante. É. Mas eles nerfaram a espada, cara. Ela tá menor. Vamos nerfar. Tá menor, né, pô? A galera quer nerfar os peitos da Tifa, cara? Que porra é essa? Porra, mas é porque agora com o gráfico... Eu só fiquei meio triste que não mostrou o Ultimate vilão, cara. Por um puta segundo, que você não mostrou. Mas vamos ver mais, vocês... cara. Porque tá no caras, começo ainda. Vai estar tá no começo. Cara, imagina o Tommy quando ele vê o Sephiroth em HD. Mancha, eu tô ansioso pra ver ele é, ao som do de um remake de One Winged Angel. Curaldo. Tá louco, cara. Caraca, velho. Ei, cara, não sei nem o que vocês estão falando. Fala. É, qual é que ele falou lá? Que ele disse que ele dava pra cá. Eu vou dar, porra. Eu não sei nem o que vocês estão. Eita, tá com medo aí, se entregando. Tá. Ele tem a foto do Sephiroth em casa, cara. É, porra, o papel tá aquela cara. Foto do Wolverine olhando pro retrato. Sabe? É. É o Tommy olhando. Exato. Por que tem que mexer no expectativo, cara? Tão lá, tá bonitinho, bonito, cara. Sim, cara, não, eu acho que eles não vão mexer tudo, não. Acho que eles vão só dar uma. Eu não digo nada. Deixar mais realista. Exato, vai ser mais. Tipo assim, porque ela é lutadora, cara. Pega o Advent Child. Isso não é. Faz nem doa, cara. No Advent Child, eles diminuíram. Tá sim, perfeito, sim, tá maneiro ali. Tá maneiro mas ali. Eles querem diminuir mais. Caraca, cara. O cara tá preocupado com isso mesmo. Eu tô manchando, caraca, mano. Cara, eu fico puto com isso, velho. Vai afetar o jogo, cara, totalmente. É, jogabilidade. A experiência vai ser totalmente diferente, cara. Mancha, se mexesse na... Vai soar estranho isso aqui, mas... Se mexesse no tamanho da espada do Sephiroth, cara, eu ficaria com raiva, cara. Ah, pô, ali a graça é o tamanho da espada. Cara... Pense no duplo sentido, por favor. Eu panos quentes antes, né? Eu coloquei panos quentes antes, mas não teve isso aí. Mas tá o trailer não mostrou muito, né? Mostrou isso e tal, e você vê que... Ah, é, no trailer tem uma Directed by Tetsuya Nomura. Vocês viram a notícia? Ah, pois é, ele não sabia. Você viu a notícia, eu nem sabia, é. Foi do nada. Ele olhou assim. Você vai dirigir peraí. Eu tô dirigindo esse jogo? Eu vou? Eu tava dirigindo? Viu o nome dele lá, daí. Ué. Eu tava dirigindo o jogo. Pois é, ele ligou pra Sony e, pô, eu aceito, cara. Foda se ele não aceitasse, né? Putz, tá louco, cara? Isso é uma vergonha do caralho. Pra ele também, viu? Bom, então temos duas coisas ótimas a respeito de Final Fantasy pra esperar, que é o Final Fantasy XV. E a galera, muita gente tá dizendo que pode ser um dos melhores Final Fantasy depois do 7 sair. Que eu tô hype, muito hype, pra quem viu... Tu só fala do cabelo deles, né? O melhor cabelo. É, macho, melhor tecnologia de cabelo que eu já vi na minha vida. Aí, ó. É ele e os caras do marketing do Tomb Raider Definitive, né? É, cabelo. Olha os cabelos. Da Lara Croft. Mano, a primeira coisa que ele falou pra mim, assim, ele viu o trailer, pô, cara, os cabelos desses caras são foda, mano. Poxa, mas, assim, você sabe como é difícil fazer cabelo, mano, em videogame? Se cara, a gente sabe, porque você sempre fala sobre isso, cara. É, cara. Animar, parece o cabelo do Tommy. Animar. Verdade, a primeira coisa que ele olhou pro Tommy foi o cabelo. O Guilherme, ele devia ser. É verdade, isso aí, mano. Caralho, tu tem o cabelo, foi a primeira coisa que ele falou. Mas é o teu charme, cara. Como é que é? Olha aí, ó, ali, ó, ele curte cabelo, cara. Ele... É o fetiche dele, mano, cabelo. Exato, mano. Não fetiche, cara, cabelo. Eu lembro, cara, nitidamente, o trailer lá do Falei, não, mas não foi isso. Tinha a meninazinha lá, gostosa pra caralho, que tava todo sujo de graxa. Aí eu, putz, ele vai falar disso aí, né? Primeira coisa, pô, o cabelo dos caras é bem feito pra caralho. Caralho, que bem isso. Que porra é essa, né, mano? Cabelo, tu acha? Cabelo, cara, não tem respeito dela, cara. Exato. Ai, ai, não, cara, ela é uma coisa triste, mano. O quê? Esqueci o que eu falo. É triste mesmo isso aí, é velhice, né? É o Alzheimer. O Alzheimer é triste, mano. Abraça essa causa. Não, só falando aqui de Final Fantasy, vocês que são, conhecem mais, e o Final Fantasy Tibi. Ah, Final nossa, Fantasy cara. Que diabos é aquilo? Eu achei legal. Eu achei interessante, a proposta, mas eu acho que vai ser que nem o Final Fantasy que lançou pro Android, cara. Não sei se foi só pro Android, não. Eu achei mó besta, acho que é... Hã? O seu próprio estilo, cara. Sabe o que você faz se você não gosta? Não joga. Fique longe, não joga, cara. Assim, é. Vai sair pro Vita, pelo menos. Tipo, exato. Né, uma coisa. Vai mas... Mais algum jogo pra você. Não tem mais vídeo, seu idiota. Uma coisa. Não tem mais? Não, fui assaltado! Ah, é? Caralho. Uma coisa seria. Ah, é? Uma coisa seria se eles não estivessem mais fazendo os jogos do Final Fantasy. Isso. Ah. Mas, pô, vai sair o 7, eu nem tenho reclamar de porra nenhuma. Tipo o Dead or Scrolls, que todo mundo pensava que ia ficar saco. Ah, boa, cara. Ah, caraca. Os caras lá falando, ó, Dead or Scrolls Online, não sei o quê, daí pega um tablet. Ah, que eu gosto muito de jogar do meu tablet. Eu sou muito gay, né? Tá de brincadeira, né, cara? Puta que pariu. Tá de sacanagem com a minha cara. Eu quase chorei quando eu ouvi. Você chora, cara. Não, assim, quando o cara começou a falar, você pensa, não, eles não vão anunciar uma cópia de Hearthstone. Eles anunciaram uma cópia de Hearthstone. Cara, todo vídeo que eu vi, os caras falaram a mesma coisa. Ah, isso é a versão de Elder Scrolls do Hearthstone aí, não sei o quê. Todo mundo fala a mesma coisa. É porque é. Uma facada no coração de qualquer fã da série, cara. Eu entrei no Facebook, puta merda. Aí eu vi o pessoal falando, cara, eu vi assim, Elder Scrolls Legend. Aí eu... Passou mal, né? Passou mal. O novo Skyrim. Novo Skyrim. Olha o cara aí, Deus. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Skyrim 2. Skyrim 2. Skyrim 2. Foda-se. Skyrim 2. Aí eu. É isso aí. Cara, nem desculpa demais, mano. Não. Aí eu. Que foda, eu fui no YouTube e coloquei assim. Trailer de Elder Scrolls Legends. Aí eu fui ver assim, aí eu vi. Tomou na calça assim. Eu tava. Já tinha ido, cara. Tá, também com os manchos. Levou uma brochada na hora. Eu vi só a descrição do vídeo. A new card game based on the Elder Scrolls Universe. Caralho, mano. Isso é uma facada assim. Parei, respirei assim. Por quê, pô? Por quê? Tu colocou com o notebook assim pro lado e começou a chorar. Eu tô lembrando da tristeza aqui, eu tô até. Ele tá até emocionado. Não, tô muito animado, velho. Alguém seja o Roti, por favor. Foi tenso mesmo, cara. Tipo, não, desnecessário, entendeu, cara? Eu não precisava inventar uma porra de joguinho de carta, cara. Ninguém. Tipo assim, alguém chegou assim, pô, vamos ver aqui, ó. Franquia foda como The Elder Scrolls. Eu queria saber o que, cara? O novo jogo tá de dando carta. Certo agora no mercado. É tipo assim, cara. É tipo o que os fãs querem de Elder Scrolls. Um novo Elder Scrolls? Elder Scrolls 6? Não. Não. Estagiário lá atrás. Jogo de vamos carta. Vamos fazer um jogo online, né? Vai ser muito mais massa. Exato. Vamos gastar todo o dinheiro do marketing que a gente tem nisso. Tá aí, Tommy. Eu pego aquela sua frase e dizer, cara, porque esse é um desperdício, cara. Por que não pega esse dinheiro todo? Mano, o dinheiro que eles usaram. lançaram no Elder Scrolls Online, daí. Mancha, ia dar o melhor jogo do mundo, Elder Scrolls 6. Assim. Mas, cara, não foi feito pela Bethesda, então não foi isso que eles acharam. Mas mesmo assim, cara, foi uma burrice, eu acho, sério. Primeiro, eles exigiam dinheiro, cara. Isso já é burrice de começo, assim. Mas você faz isso no jogo online, cara. Você não pode exigir dinheiro, assim, no começo, cara. Você tem que pedir dinheiro depois, se tiver funcionando, se o jogo for bom. Mas você sabe que agora não pede mais, né? Não, agora ficou de graça, porque só uma merda. Exato. O jogo não tá de graça, você ainda tem que comprar, mas não tem mais mensalidade. Mas porque é uma bosta, né, cara? Se fosse bom, eu não diria nada. Tipo assim, eles começassem de graça, aí eles disseram, só que, ó, a gente vai ficar, sei lá, um ano só de graça. Só o dinheiro que eles gastaram com o Cinemático dava pra fazer um novo jogo. Pois é, mano. Dá pra fazer um filme. Daria mais dinheiro. Em animação, tá ligado? Eu aceitava, eu ficava até feliz. Dark Souls 3. Porra, caralho, mano. Eu, a Dark Souls 3, dude. Cara, mas me diz assim, aquele gigante do trailer, é um gigante mesmo? É um gigante. Mas, The Last Giant tinha morrido no 2. Sim, mas assim? Parece que o jogo vai se passar entre o 1 e 2. Ah, eu achava que tinha sido no futuro. Ou não, ou vai se passar depois. Não, mas é que tá, vou te explicar. Não, é depois mesmo, vou te explicar. Aquele gigante, ele é um Lord of Cinder. É um deus da... ele é um senhor da cinza. E os senhores das cinzas, eles revivem. Só isso que Entendi. Entendeu? Ali, aquele gigante, ele tava morto. Só que ali, naquela hora do trailer, ele reviveu, entendeu? Então, The Last Giant era... Sabe o que é o mais foda? Todos os personagens anteriores foram Lords of Cinder. O que isso quer dizer? Peraí, todos os personagens anteriores? O seu personagem do Dark Souls 1, ele vira um... Caralho, então tu vai enfrentar ele, mano! É. Ei, caralho, que foda! Cacete! Caralho! Tá falando? Cara, você vai enfrentar, ó, lembra do Gwyn, aquele Zeus lá do... Ele é um Lord of Cinder. Sim, sim. Ele é um senhor das cinzas. Puta merda. O seu personagem vira um senhor das cinzas. Tu vai enfrentar o Nito? Ah, não. O Nito já matou. Não. Os que tu já matou estão... Peraí. Vocês revivem? Não, os outros lords, esses outros aí, o Nito, a bruxa de Azalith, eles... Os Scaleless, né? Não, eles não são Lords of Cinder. Lords of Cinder era só... É o cara que mexe com a chama lá, entendeu? Saquei. E que guarda, coisa assim. Beleza. Você se tornou... Parece no Dark Souls 2 também, você vai enfrentar o seu cara do Dark Souls 2 também. Eu só queria, assim, tipo, falando logo, porque assim, eu só finalizei o Dark Souls 1, e o Dark Souls 2 foi mais por contando mesmo, porque eu não tinha PC nem console pra jogar nada. Sim. Aí, e pelo que as pessoas me falam também, o Dark Souls 2, cara, ele foi meio pobre, né, comparado ao... cara, mecanicamente... Ele é um jogo melhor do que o Dark Souls 1. Mecânicas, assim, ele evoluiu mecânicas do Dark Souls 1. Ele evoluiu. Isso é uma coisa boa, mas ele cagou em muitos outros aspectos. Tipo, o boss fácil demais. O jogo muito linear, Dark Souls 2 é linear pra caramba, sabe? Diferente do Dark Souls 1 e tal. Que você tá mais aberto aí a vários lugares diferentes. Dark Souls 1 não, você tem que seguir aquele caminho ali, mais ou menos daquele jeito. É isso aí. Dark Souls 1 é um jogo ótimo, um jogo é bom pra caralho, cara. Mas comparado ao 1, ele deixa a desejar, entendeu? Porque não é o mesmo criador. Isso que eu queria, cara, porque agora vai ser o mesmo criador, né? Eu espero, assim, que ele traga de novo, né, o espírito do Dark Souls, que é o do 1, cara. Porque... Sim, ele vai trazer, com certeza. É um clássico, não, cara. Na verdade, eu acho que ele vai fazer melhor, sabe? Ele vai trazer um pouco desse espírito. E o Bloodborne. E ele vai criar o que eu acho legal, que ele bag e tal, nostalgia, mas eu quero que ele crie uma, que o Dark Souls 3 tenha uma aura própria. Sim. Porque sim. Eu sei que o Miyazaki ele é criativo bastante pra fazer mudar, o 3, né? Não precisa, não precisa depender da pra fazer o 3 ser lembrado pelo 3. Entendi. Entendeu? Ele vai ter aquela vibe do 1. Pô, você se for isso que tu falou, tu tá com tu, pessoas do passado, você mesmo, seu próprio pessoal, putz, cara, já falou pra caramba. Se o trailer mostra um deus da cinza, e ele falou mesmo, a galera, porque assim, olha que foda, na E3, os youtubers lá, os caras puderam assistir o demo do Dark Souls 3, que não saiu em lugar nenhum, narrado pelo Miyazaki. Caralho! É tipo, quando eu vi isso, eu... Pô, que emoção, hein? Caralho, mano, como eu queria estar nessa porra dele. Mas me explica um negócio, assim, tipo, se o Gwyn também era um Lord da Cinza, então ele vai viver também, o Gwyn? Provavelmente. Tomara que dessa vez ele seja um boss decente, cara. Porque, putz, aí é que tá, bom, ó, fácil. Tem na arte, que eu tô te dizendo, tem, ó, o personagem do Dark Souls 2. Foi o último, né? Sim. É, sentado, ele virou um monarca, sentado no trono do Dark Souls 2. A porta se fecha e tal. Pois é, tem o monarca lá sentado nessa arte que o cara fez pro Dark Souls 3. Tem o cara lá sentado, o seu personagem do Dark Souls 2. Porque, assim, todo personagem da From Software, todo jogo, tem um personagem e capa, que é, entre aspas, o personagem principal, né? Assim, o Dark Souls 1 tem aquele cavaleiro lá, o 2 tem o cavaleiro que tem aquela roupa lá, com aquele roupa de frio, passa uma armadura de frio. E o Dark Souls 3 tem um cavaleiro próprio lá na capa também, que é um cara com o elmo derretido e tal. E daí mostra o Gwyn, esse gigante, os seus dois personagens de Dark Souls, assim, o seu personagem de Dark Souls 2 sentado no trono, o do 1 ao lado, o do 1 do outro, e o gigante embaixo na escada, entendeu? E o seu personagem chegando, tipo, como se fosse enfrentar. Mas o do 1 era pra ser o principal, não era não? É, foi uma fanart, entendeu? Não quer dizer nada, a gente não sabe nem se vai enfrentar realmente os outros personagens. Mas tomara que a gente possa, vai ser foda. Porra, seria inspirado demais, cara. E vou te falar, assim, dependendo, né, se o personagem, o boss, eu acho que não vai ser, acho que eles vão ser maiores, né, porque você explicou lá que quanto mais armas, sabe, fica maior. Uhum. Mas se ele for de um tamanho normal, cara, vai ser mais difícil, mano. Porque, pra mim, Dark Souls, os bichos que eram menores, cara, eles eram mais difíceis de matar. Não, os humanoides são realmente caros. São escrotos de matar pra caralho. Mas se for um boss, hein? Como sempre, só pra terminar, o trailer não diz muito, assim, sobre a história. É, assim, é porque ele é bem... Ele joga coisas na sua cara e você, interessante. Mas você não sabe dizer o que é aquilo realmente. Não, tipo, até eu tava bolado com esse negócio aí. Caralho, um outro gigante, mas pera. Ó, o trailer mostra uma das duas coisas. Ou mostra a Norlondo, que é a cidade lá do... Lordran, né? Que é a cidade do Dark Souls 1. Lordran. Ou mostra lá a distância, assim, né, cara? Ou aquilo ali é do Grand Lake, que é o reino do Dark Souls 2. E a galera tá discutindo muito. A maioria acha que é a Norlondo. Porque... Se fosse a do 1, cara, seria muito foda. Só que, macho, eu não sei por causa do gigante. Porque o gigante é só de Dark Souls 2. Não existe gigante de Dark Souls 1. Sim, sim. Entendeu? Mas pelo que tu explicou, mas ele não é exatamente um gigante comum, né? Não, mas ele é um gigante, então onde é que um gigante morreria? Não existia gigante no Lord, né? Não sei. Pois é. Passaram-se vários anos também, né, cara? Tem essa explicação. É, do Dark Souls 1 pro 2 são 10 mil anos. Sabe? Então, pô, você pode ter saído, né? E, Tommy, você que apesar de... Dark Souls, porra. Eu sei que você não jogou muito, assim, mas você é um entusiasta. Ah, cara, eu acho muito foda Dark Souls, mas... Eu tô esperando muito do 3, mas eu tenho que jogar os pra trás, né? Tipo, eu até comecei a jogar o 1, mas aí eu dropei. Aí eu vou começar de novo, eu tenho certeza que eu vou um dia finalizar Dark Souls. É otário, mano, dropou o Dark Souls, eu tô merda, né? Cara, eu dropei, não sei nem por quê, porque eu tô jogando The Witcher. Eu tô jogando tanto jogo, cara, que eu tô dropando alguns jogos, entendeu? Caralho, tu dropa Dark Souls, mano? É gosto, cara. Dark Souls é massa, mas tem algumas coisas que eu sinto falta. Talvez porque não seja um jogo comum, entendeu? Sim. Tipo, é um jogo que é totalmente diferente de outros jogos de RPG, assim, em quesito história, eu tô falando. É porque ele não joga, ele não mastiga a história pra tu, mano. A história tudo é claro, é de acordo com os itens e tudo. É, tu tem que descobrir a história. Eu acho isso tão mais rápido. Pesquisar, cara. Pô, eu soube da história do Dark Souls pesquisando, mano. Não foi do jogo, não. Pois é, exatamente. Tipo, tô criticando os jogos que fazem isso, né? Mas é um charme que o Dark Souls tem que eu acho muito foda. Eu acho massa, cara. Mas é porque, tipo, eu sinto também um pouco de falta do diálogo, entendeu? Mas eu não tô dizendo que o jogo é ruim, é muito foda. Eu tô esperando também o 3. É, fico triste que eu não vou poder jogar o Bloodborne. Pelo menos não agora. Assim, mas... uma coisa que eu penso às vezes, eu fico pensando assim, porra, eu sei que é uma bobagem ficar pensando isso, mas eu só penso, entendeu? Assim, vem na minha cabeça esse pensamento. Tipo assim, é um cara que ele gosta de parada de lore, né? Dessas paradas de mitologia. E, mano, muita gente nem sabe, a mitologia profunda, mano. A mitologia rica que essa porra tem, cara. Cara, é foda pra caralho. É muito irado. É feliz, cara. Quando você descobre a mitologia... É tudo, mano. A pessoa que não conhece a franquia vê assim, ah, Dark Souls, um jogo difícil, tá ali matando a galera. Mas, dá pra chorar, cara, com as histórias do Dark Souls, mano. Vai, e você chora sem diálogo. Você tem diálogo, mas você chora, assim, um jogo meio silencioso, entendeu? Você tá ali, quando você descobre que você, as coisas que você fez, ou as coisas que aconteceram... Faz merda, cara, no jogo tu não sabe. E agora vamos falar sobre o último, mais importante, talvez, jogo. Muito importante, cara. Que é o Ultimor Guardião, ou The Last Guardian. Caralho, cara. Eu lembro que no começo do ano eu tava falando com vocês, cara, que eu tava esperando sobre essa merda. Tipo, porra, por que abandonaram essa porcaria desse projeto? Nunca mais notícia. Tava tendo notícia que tinha sido cancelado. Exato. Tempo depois a Sony desmentiu isso. É, mas ela falava... Só que, cara, ela falava esse mesmo esquema, tipo, há 3 anos já, cara. Tipo, enrolando. Esse esquema de ter sido cancelado e não ter sido cancelado. Ela tava enrolando já faz tempo, cara. Ano, a patente do nome venceu, alguma coisa assim. Daí a Sony não renovou. Uma merda, cara. Tava complicado pra caralho. O problema é que... É justamente por causa dessa novela, porque se fosse que nem, sei lá, Final Fantasy XV, sabe, que é uma parada que é certa... Sabe o que me lembra muito essa história? Faz 10 anos que tá pra ser feito, a galera tá esperando há 10 anos e... Mas tipo, a galera sabe antes que vai sair. Era pra ser o 13, né? Era pra sair pra PS3, agora é pra PS4. Exato. É você... Isso, mano, só ajuda a levantar o hype do jogo, tá ligado? Tipo, caralho, mano... Esse jogo vai ser, tipo, explodir a cabeça, né? Cara, eu tô esperando, no mínimo, cara, eu quero chorar nessa porra desse jogo, mano. Que pariu. Sim. Cara, mas vai ser, cara. Vai. Pelo Team Ico, cara. Esses caras sabem fazer jogo, cara. Eu espero, cara, porque, assim, eu já joguei Ico e tal, eu não sou muito fã de Ico, mas... Desculpa, cara. Mas me incomoda, cara. Não, mas é legal, cara. Não, me incomoda. O nome, cara, é Ico, mano. Ico, cara. É Ico? É Ico. Cara, até eu particularmente fala Ico, cara. Já joguei e tal. Entre aspas, eles me deixam isso claro, mas é uma continuação espiritual, né? É igual o Shadow of the Colossus, cara. Exato. Só espiritual, mas. É espiritual. Mas pra mim. Pra mim é o mesmo universo ali. Aí, No nosso próprio cano, né? Pode ser. Ah, exato. No meu mundo canônico. Cara, como se fosse uma obra de arte, cara. O Ico não é tanto, porque os gráficos não deixaram tanto. E a história não é tão profunda quanto o Shadow of the Colossus. Mas, cara, o Shadow of the Colossus, mano, deixou uma marca aí que eu nunca mais vi um jogo chamar tanta atenção assim numa geração, cara. Nem The Last of Us, ou qualquer GTA, esses jogos que são... blockbuster e tal, eu nunca vi um jogo chamar tanta atenção quanto o Shadow of the Colossus chamou na época que ele lançou no PlayStation 2, cara. Ele teve um valor artístico gigantesco. Teve, cara. Ah. Puta merda. Até hoje tá aí, cara. E muito difícil superar, viu? Por isso que o hype tá grande pra esse jogo. É, assim, eu particularmente, eu acho que é um dos jogos mais fodas já feitos, mas não, pra mim não é o mais feito, o melhor já feito. Eu não sei pra mim qual é o melhor jogo já feito. Ah, eu também não sei não. É difícil pensar nisso. Mas é um realmente tá lá, entendeu? Tá no top 5. Ah, fodão. O que a gente vê no. Que ainda, eles ainda tem, né? No jogo, no Last Guardian, é uma língua inventada, mano. Exato, cara, isso é muito foda, mano. Cara, isso é muito legal. O molequinho chamando o bichinho dele de melhor estilo agro. O bichinho. É, putz, cara. É passando. Muito bom. Mas eu vou falar aqui, eu vou entrar no meu modo Final Fantasy XV de cabelo. Aquela penagem, aquela penugem, é foda, penugem daquele bicho ficou muito linda, cara. Assim, sempre, física, essa galera sempre, esse pessoal do Shadow of the Colossus, eles sempre fazem uma parada revolucionária, né? Que nem no Shadow, tinha o pelo dos titãs, Colossos, cara. Eram os Colossos. Colossos. Titã, não sei porque eu falei aqui, titã. Cara. É Colosso. Não me pergunte por que eu falei isso. Pois é. Meu cérebro bugou. Tá ligado? Aí os Colossos, cara, o pelo na época era foda pra caralho, mano. Putz, sim. Perfeito. Pra porra, né? Porra, é tipo, macho, mas você tem que pensar assim. É a única coisa que tem no jogo. Eles têm que ser bom. É, tipo, se a pessoa se fosse uma merda, que merda seria? Exato, tipo, é que nem um jogo, é que nem aquele jogo do PS3, o Heavy Rain. Imagina se a chuva fosse merda no jogo. Heavy Rain. É tipo, o PS3 jogando, eles falam assim. Cara, pelo menos eles acertaram na chuva. Aí o outro fala assim, porra, pelo menos. É o mínimo que eles tinham que fazer, cara. Era acertar essa merda é Heavy Rain, cara. É a obrigação que eles têm acertar na chuva. Aí, mas tipo, mano, uma coisa que eu achei maneira no trailer, que já mostrou assim, é porque mistura uma parada artística meio assim, suave, que é uma parada suave. Bonita. Mas e é bem movimentado, né, não, cara? A dinâmica mas de é que tá, é boa pra caralho. Mas ele mistura com uma parada meio incógnita, meio assim, misteriosa, demoníaca, sabe? Uma parada estranha. Porque quando eu tava vendo o trailer lá na conferência, eu reparei numa coisa na gameplay, que quando o molequinho tá andando, o bichinho dele lá, que eu não sei o nome, a girafa, lêmur e cachorro, gato... grifo, mano. É um grifo. É, tipo, é a coisa mais grifo, próxima. É, mas é a coisa mais grifo, próxima cara. Que eu consigo ver, cara. Pra mim, parece um dragão chinês, cara. Eu vejo uma girafa... Só que não aquele Xilong, tá ligado? Eu vejo uma girafa, cachorro. É um vira-lata mutante, cara. Girafa, cachorro com pato de galinha. Bom, girafa. É por causa daquele tem as paradinhas na cabeça, assim, dois chifrinhos pra essa. Nossa, girafa. Cara, só por causa disso aí, pô. Não, por causa das orelhas. As orelhas. Caraca, aí, mano. Igual a girafa também, mano. Vai, cara. Sim, vai. Girafa, lemur e cachorro. Cada um com a sua parada. Quando o molequinho tá andando, ele pula lá na outra plataforma, que ele tá andando, tem uma coisa assim no meio, tipo um olho, assim, um desenho, que o bicho não se aproxima. Tipo um totem. É um totem, mas... Sigil, cara, sigil, é tipo um símbolo. Ele fica com... Sabe quando o molequinho você olha pra ele? É, ele vê. Fica chamando, ele não chega perto. Não, e ele fica com o olho vermelho, assim, fica gritando, sabe? Que porra é essa, mano? Um bagulho sinistro, sabe? Tipo... What the hell, mano? É porque esse mundo, ele, tipo assim, não dá pra conhecer muito bem, porque eles não expandem tanto, assim, mas o que é foda, que deixa meio... Você sempre tá lá como... Você tá descobrindo um novo mundo, cara, porque nada é repetido, é tudo novidade, cara. Mas nesse universo que eles fizeram, é uma mitologia esquisita, entendeu, cara? É novo, é tudo novo. Ele é meio misturado com uma parada meio maia, que é as construções deles, se você for prestar atenção. Mas... É, bem, você vê assim, a arquitetura deles é bem parecida com a arquitetura maia, mas... Eu acho que daria um ótimo filme do Estúdio Ghibli. Vai ter um filme, cara, do Shadow. Shadow of the Colossus? Não, mas é do Estúdio Ghibli, mas cara. Mas é um live action. É, vai ser um live action. Ah, tá falando de animação, né? É, eu tô falando, sei lá, do Chihiro lá, tá ligado? Fazendo. Saquei, pô, seria foda. Seria foda pra caralho mesmo. O Hayao Miyazaki. Porra, e é verdade, ó, cara. Ia ser foda, porque a movimentação deles é bem parecida com o do Shadow, suave. Pois é, vai falar. Não, pois é, aí eu achei... Sabe, caralho, mano, que bagulho tenso. Aí o molequinho tira do meio lá, a parada aí. A girafa cachorro pode ir. Girafa. Acho que é uma girafa, cara, não é uma girafa. Não é uma girafa, cara. Girafa, cachorro, cara, galinha. Falar cachorro é melhor, na minha opinião. Pô, cara. Pra mim é, mano. Girafa não, pô. Giracão. O bicho. O é bicho. Um bicho, cara. Pronto. Bicho. Não, o bicho. Ele é, cara. É um giracão. Não parece mais um grifo, cara. Não, parece mais um grifo, cara. Parece. É o que eu falei. Todo mundo disse que não. Eu disse. Parece um grifo. Todo mundo. Não. Parece grifo, não. Tá gravado. A gente não falou isso, não. É uma girafobina. Coisa que tem de grifo é o pé de águia, cara. É um grifo lêmure. Não. Não é o grifo, né, mano? Mas, foda-se, continuando, o bicho. Girafuso. O agro. O agro, beleza. O agro da vez, o agro tunado. Não, agro do agro, chama de agro. O agro, beleza. Agro! O aqui, lá. Caralho. Continuando. Eu curti, cara, porque se você não presta atenção, a jogabilidade lembra muito aqueles jogos indies, tipo o Limbo, que é que você tem que ficar fazendo. Exatamente. É, exato, não parece, cara? Você vê é assim. Charmoso. É, você vê. Pronto, o Limbo, você não tem que ficar desarmando as armadilhas e tal. Tem que ou ficar. Ou seja, lembra o Ico. É no Ico, é. É, mas o Ico. É porque, tipo assim, o Ico não é o mais recente, entendeu? Tô falando em comparação com o Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, ele tinha mais o espírito de RPG, entre aspas, de Adventure Game. Ah, esse tá mais parecendo. Esse parece uma coisa que você não vai lutar em si contra as coisas ao redor, você exato. Vai vencê-las, é tipo um desafio. Exato, por isso que eu usei superar. O Limbo, porque você é um molequinho, né? Você é, tá você porra. Supera os desafios, você não exato, destrói eles. Vai ser totalmente jogo de estratégia, né? No Ico, eu tô indo até de porrada ainda no Ico, tipo, com um pedaço de pau que tem. Tipo Journey, sabe? Shadow of the Colossus era isso, né? Era estratégia, só que tinha mais aventura e ação. Não, Shadow of the Colossus tem combate, você... Exato, tu vai então, aventura mesmo. E ação. É, exato, é mais adventure mesmo. Tu escala as paradas... Então no Last Guardian você não pode esperar um combate. Tipo, cara, pode ter até... Pode ter, cara, porque tem uma criatura gigante acompanhando o molequinho, Eu não acho que vai ser um moleque, eu não acho que vai ser um moleque que vai meter porrada. Pois é. Tá longe do seu foco. Exato, acho que vai ser vai ser inteligência, e aí que eles estão acertando, né, cara? Eu acho que, como vocês mesmos disseram, ele tem o próprio charme, né? Exato. A gente precisa de mais jogo cerebral, menos jogo Call of Duty. E artístico, cara. Esse jogo, eu tenho certeza que esse jogo vai ser lembrado como um jogo... Isso você pode dizer que é arte, cara. Exato. Ah, putz, esse jogo vai ser muito bom, cara. Não um jogo que é lançado todo ano, né, cara? Não, um jogo de porrada, FPS, essas merdas. Jogo olhando... que vão lembrar, cara. Tô olhando pro seu acervo, viu, Rodrigo? Que tem? Cara, eu só ligo pra história, mano. Só acho a história legal, cara. Eu tô desistindo, macho. Cara, eu desisti dos três, né? Cara. Sinceramente, cansei. Acervo foi whatever. Acervo foi whatever, cara. Não, eu gostava do acervo, gostava muito. Não, você... Eu gostava muito. É, putz. Mas hoje em dia tinha um charme muito foda a respeito. Mas. Começou tipo, bem, né? Tipo, sociedade de assassino secreto tal, foda pra caralho, na época lá, nas épocas antigas. Tudo pariu, mano. Muito foda. Todo ano, cara. É exagero. Cara, você não tem tempo de sentir saudade, né? É, não, cara. O que é a Ubisoft e a Activision, essas empresas, tem que entender. É o exemplo da Rockstar. Mancho, jogo bom. Jogo pra ser mais bom, direto. Jogo pra ser lembrado, não precisa sair um por ano. Não. Porque o jogo, quando ele é bom, os fãs nunca vão esquecer, cara. Mancho, Final Fantasy. Pior, então dá mais dinheiro, bro. É mais fácil os caras ganhar dinheiro assim fazendo um jogo demorado do porque que o hype direto. Mas tu acha esse Final Fantasy 15 aí, David? O hype que tá construindo em cima dessa merda que tá sendo feita há 10 anos. Mas eu tô esperando um negócio pra explodir a cabeça de todo mundo. Porque pra esse jogo tá sendo feito há tanto tempo. Eu assisti todinho o gameplay da demo que veio com o Type Zero, que é o episódio do Sky, sei lá, coisa assim. E cara, tá muito foda, cara. O combate tá foda, o gráfico tá foda. Qual jogo que tá esperando? Final Fantasy XV. Ah, tá. Trilha sonora da Yoko Shimomura, que fez a trilha sonora aí do Street Fighter 2, do Kingdom Hearts. É simplesmente a mulher mais famosa, a compositora mais famosa do mundo dos games. E eu acho que é isso aí, galera. A gente encerrou aqui por hoje. Só fazer assim, então, alguns outros jogos que já estamos demorando muito, valem a pena ser mencionados? Só falar assim. Menções honrosas, vai lá. É, por exemplo, Doom 4. Oh, okay. Doom, é só Doom. É só Doom. É, da Bethesda, né? É só Doom, né? Bethesda. Bethesda. É, Dishonored 2. Também, Bethesda. Muito bom. Os jogos do Tom Clancy. Ah, o Rainbow Six, o The Division, né? E o Rainbow Six Siege. É, pode crer. Eu não tava esperando Gears muito. Gears 4. Mas quando eu vi... Vai ter Gears 4? Vai. Olha aí. Aquele jogo que a Sony anunciou novo também, nova, o Horizon. O Horizon, sim, eu vi. Que é aquele jogo. A parada antiga com robôs, sei lá. É, cara, um negócio tribal com dinossauros robôs, tá parecendo muito legal. Street Fighter V, só por. Cara, eu quero abrir um parênteses sobre isso. Eu vou falar dos peitos. É. Mano, eu fiquei tão triste, cara. Porque aquilo ali não é de verdade, doido. Assim, caralho, um motivo pra comprar Street Fighter V, doido. Aí eu fui ver, não, aquele foi um bug que deu, exato. Se não tem física de peito, eu quero comprar um jogo. joga à toa, cara. Joga Dead or Alive, então, pô. Ah, não, mas né? Eu quero um jogo que seja um bom jogo de luta com isso aí, entendeu? Mas Dead or Alive é... É, um jogo paia com isso aí, então não tem graça. A minha menção honrosa aqui fica pro Persona 5, cara, que também tá um tempão esperando. Também teve... Eles mostraram mais do No Man's Sky. Tem o Mirror's Edge, nave, né? Que você pode explorar tudo. Uma galáxia. Ah, sim, que tem todas aquelas galáxias lá que planetas. Cara, quando o cara começa a afastar o mapa, velho. Cara. Saco, hein? Né? Como, velho? Cara, o cara tem que ter saco pra essa porra pra jogar isso aí também, mano. Não. O cara tem que ter um HD só pra esse jogo, mano. Porra, cara. Bom, eu acho que. Outra menção rosa, Mirror's Edge. O Mirror's Edge de novo, Catalyst. É. E Metroid. Como que vocês esqueceram de Shenmue 3? Shenmue 3, porra. Então, Shenmue 3. Não, a gente ia... Shenmue! Shenmue. Tá. Teve o Kickstarter, né, só. Vai ter... Ninguém sabe se vai rolar, né? Não, vai. Não sabe, cara? Não, vai, já. Já quase dobrou, mano. Nossa. O orçamento. Deixa eu explicar aqui, porque a gente não falou. Meu primo é super fã de Shenmue, ele jogou todo. Ele tem Dreamcast, sabe? Essa porra toda. Eita, caralho. Pra você ver. E pra ele, assim, um dos melhores jogos do mundo. Todos. Aí ele, no episódio que ele gravou do áudio guiado dia 3, ele não pôde falar, ele não conseguiu falar muito de Shenmue. A gente gravou depois, né? É, aí eu ia falar, aí eu disse assim, mano, então tu pode falar, mano, no nosso aqui, tu tem espaço aí, eu vou pesquisar um pouco. Aí ele, beleza, mano, então eu vou falar bastante. Aí eu, tranquilo. Só que ele caiu. Só que aí ele não pôde mais vir, né? Aí... Não, deixa pra um episódio específico então, cara. É. Até porque a gente não ia falar muito, né? A gente ia falar o quê? Sobre o Kickstarter e sobre os jogos antigos do Shenmue. Exato. Então, não tem muito o que falar. Eu só conheci só pelo nome, assim, eu sei que ia falar pra caralho, mano. Sim. Eu nunca joguei também, Shenmue. Não. Eu nunca tive Dreamcast, né, cara? Cara, tem que ter um Dreamcast pra jogar essa porra. Bom, a única vez que eu tentei emular Dreamcast deu merda. Pois é. Difícil. O console, ele impossibilita de muita gente jogar. Exato. Dreamcast não é Dreamcast, né, cara? Eu até esqueço às vezes que eu consigo. Pois é, onde que você vai comprar um Dreamcast, mano, hoje em dia? Porra! A última vez que eu vi um tava R$400. Por que essa porra existe, mano, ainda? Bom, então, pessoal, esse foi o nosso Outbreakcast sobre E3. Eu espero que todo mundo tenha curtido. Foi um papo bem louco, sabe? Vai ter muita coisa genérica no meio, a gente faz o top o tempo inteiro, mas não interessa. Isso aqui não é papo de especialista. Aqui não é IGN, né? Se é que IGN é especialista em alguma coisa. Aqui é... É um bando de moleque falando sobre E3. Exato. Moleque não, o nome é um monte de cara falando de moleque. A gente tem barba, porra. Pensa que a galera vai achar que a gente tem... A barba de salsicha? Minha barba tá... Pessoal, acho que a gente vai falar... Pessoal, acho que a gente tem 17 anos, mano. Cara, nerds estão envelhecem, cara. Não. Só pra você dizer isso. Pô, a gente é jovem. A gente é jovem. Aí a gente vai continuar a criança pra sempre, cara. Isso que eu tenho que dizer. Porra, caralho. Espero que todo mundo tenha gostado. Se despeçam aí, todo mundo. Valeu, galera. Até mais. Meu primeiro episódio. Valeu, eu sou o Tommy. Até a próxima. É o participante fantasma. Ele é o que tá lá no blog há 10 anos e não participa. Exato, é porque tem namorado, né? É foda. Pois é, né, cara? Eu espero aí que o pessoal tenha gostado e tal, né? Eu falei que os jogos que eu curtia não são tantos como o pessoal aí sabe mais que eu. Mas, pô, espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Então é isso aí, galera. Até mais, até a próxima. Espero que todo mundo tenha gostado. Se alguém ao menos tiver escutado isso aqui. Olha, macho, deixa dessa. O cara tá animado, né? O cara vai pra baixo. O cara tem o síndrome de inferioridade lá, um complexo. Valeu, galera. Foi divertido gravar esse episódio e até a próxima. Fala, galera. A gente se vê nos próximos Outbreakcast/Beats. Falou, abraço, tchau. Falou, até mais. Falta o Anca. Precisa não. Falou então, gente. Aí, ó, pronto, foi. Tchau. Pedro vai falar aí. Fale com você. Eu e o Rodrigo, a gente sabe. É. Nós, por outro lado, somos, sabe... Tem um... Caraca, também, velho. Esse cachorro tá difícil, cara. Cara, o cachorro não para, porra, cara. A garganta dela não cansa dele. Não, é verdade, mas esse cachorro... Tá, cara. A gravação toda essa porra vai... Chama ele aí, mano. Adiciona ele na chamada. Mata ele aí. Ei, Goku. Alô, porra. Pega o pulmão de volta, cara. Ó, o Constantino chegou. Ah, eu falei que eu tava doente, cara. É foda pra gravar. Não sei, eu também tenho que fazer isso, trabalho, cara, tá pra ótimo, metade. Tá bom, cara. Só... Tá bom, tá melhor. Apenas a Gracinha nos Ok. Temos turbina. Pera, cara, pera. Para de rir, cara. Não dá daí. Isso vai pro episódio. Isso vai pro episódio. O cara ri junto. O cara. Ai, meu Deus do céu. Eu tô morrendo. Para, velho. Deixa o cara se concentrar, cara. Chama o Samu, cara. 192. Chama o Samu. Chamo. Ai. Constantino. Ok, vai dar oficial. Caraca, velho. Eu não sei se vai dar, cara. Eu acho que não. Tá mal mesmo, né, mano? Meu Deus do céu. Caraca, velho. Tá e vocês também de ajudar, não, né, cara? Vocês se comendo. Ajudar por quê, cara? Caralho, fica quieto, cara. Ri junto e tosse mais. Meu Deus, cara, não imaginei que eu ri tanto. Cara tossindo, mano. Ok, vou ver se eu termino a minha frase. A gente vai gravar esse negócio aí, é 10 e 3, né? A gente vai ter 3 e 3.